desse jeito. Firmeza! Tis! Cotidiano violento, veneno 100%. Então, Dexter na fúria, chegando pra arrebento. Então, na disposição de Shuri na mão. A rima é munição e o clima é de tensão. Destruição, não, ascensão, irmão, é a cara. Então, vem comigo, ladrão. Mas venha na fé, você sabe como é. É necessário ter atitude, né? A intenção vai além. Mano, veja bem. O nosso trem não espera por ninguém. Esquadrão criminoso, só mano apetitoso. Time nervoso, quartel cabuloso. Então, tipo Jordan jogando basquete. Tipo DJ Tony fazendo squats. Tipo líder, então, Malcolm X. O 2, o 2. Aí, ninguém se mete. 5, 0, 9, e defesa total. Defesa total é desse jeito. 5, 0, 9, e sem palavras, DJ Tony, sozinho. Que nada, são vários na parada. Aê, tá em casa, conheça uma rapaziada. Te apresento com todo respeito. Não, tenha medo, não, é desse jeito. Se no Carandiru tem o 509, na Zona Norte tem meu truta aí de rock. Pra somar, caluque se pá. Pede no ar, de função pra somar. ACDT, Rio de Janeiro, soldado do morro, MVB, o meu parceiro. Heliópolis, atitude, sujeito homem, rap em rude. Os mano é lado a lado, disso eu sei. Da missionária, alvos da lei. Diamantes, firmeza total. Fundão, vida louca, falou Mano Brau. Fernando Gaspar, Zafica Brasil. Revolução Hip Hop 2000. 509. Desse jeito. Eu quero ouvir. Só os guerreiros. Então, 509. Eu quero ouvir. Sem palavras, 2000 grau. Afro-X no comando, guiado por Deus. Vou rimando, boto fé nos meus parceiros. Só linha de frente, mil e dia de favela. Então, sobrevivente, ninguém quebra as pernas. Só verdadeira lealdade vale mais que dinheiro. Pagar de gatinho não é nossa cara. Nem pagar de Cherokee, esquecer da... Jamais. O respeito não tá lá no bar da esquina. Não, não. Nem muito menos na carreira de farinha. Só. A nossa banca só joga pra ganhar. Só cachorro louco. Só titular. Tô lado a lado, sempre com os meus mano. Ligando a pivetada que a cara tá estudando. Ser revolucionário é necessário. Se pan terrorista até sanguinário. Entre o bem e o mal, céu e inferno. Panem na internet no mundo moderno. O treinador do time é o Milton. Só na experiência meu pai, o Edson. Vamos vencer pelo cansaço. Tá aí de DJ 1. Fez um golaço, 509E, de Blue FHC, vai marcar outro gol, o R.A.P. Veja bem, rap não é moda, sacudindo a jaco, caralho, se joga. Som de drão, a rima é um dom, placar final, 10 a 0, povão. Veja aqui a Forex, quebrou tudo.